Dia 31, o dia da construção e da disciplina. O nascido no dia 31 carrega uma energia forte, determinada e extremamente prática. Sua mente está sempre focada em construir, organizar e materializar suas ideias. É alguém que valoriza a estabilidade, a segurança e o trabalho bem feito. Possui uma personalidade séria, confiável e persistente, que o leva a se destacar em qualquer área que exija planejamento, esforço e paciência. É um realizador nato e, quando coloca um objetivo em mente, segue até o fim, sem se deixar abalar pelos desafios. É uma pessoa metódica e eficiente, que gosta de ver as coisas funcionando de forma estruturada. Prefere a ordem ao caos e acredita que tudo deve ter um propósito claro e bem definido. Seu maior desafio está na flexibilidade e na expressão emocional. Por ser extremamente racional, pode ter dificuldades em lidar com situações imprevisíveis ou com emoções intensas. Precisa aprender a relaxar e aceitar que nem tudo pode ser controlado. No amor, busca relações estáveis e duradouras. Valoriza a lealdade, o respeito e a construção conjunta de um futuro sólido. No entanto, pode ter dificuldades em demonstrar seus sentimentos, parecendo frio ou distante. Aprender a expressar mais suas emoções fortalecerá seus relacionamentos. Na vida profissional, se destaca em áreas ligadas à administração, engenharia, negócios, arquitetura, direito e qualquer profissão que exija disciplina e organização. Pode ser um excelente gestor, empresário, estrategista ou profissional técnico de alto desempenho. Quando entra em seu lado negativo, pode se tornar teimoso, rígido e resistente a mudanças, acreditando que sua forma de fazer as coisas é a única correta. Aprender a se adaptar e a aceitar novas perspectivas será fundamental para seu crescimento. Na saúde, precisa cuidar do sistema nervoso e da tensão acumulada. Sua tendência ao excesso de trabalho pode gerar estresse, dores musculares e problemas na circulação. Atividades físicas e momentos de lazer ajudarão a equilibrar sua energia. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 31, o segredo do sucesso está em aprender a equilibrar trabalho e lazer e permitir-se ser mais flexível e espontâneo. Aqui estão 3 passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Aprenda a ser mais flexível. Planejamento é essencial, mas estar aberto a novas possibilidades pode trazer oportunidades inesperadas. 2. Equilibre razão e emoção. Você tem um grande poder de realização, mas demonstrar mais seus sentimentos fortalecerá suas relações pessoais. 3. Saiba quando relaxar. O trabalho é importante, mas sua vida também precisa de momentos de leveza e prazer. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua disciplina e determinação em um caminho de sucesso e realização?